O que há de igual entre Pedrinho Matador e o homem que ele gostaria de matar? O maníaco do parque. Só o ato de matar. Pedrinho é explosão, é ódio. O maníaco do parque é pragmático. Estuda cada passo, faz um jogo de sedução. Se Pedrinho é a marca da brutalidade, o maníaco do parque é a marca da inteligência a serviço da morte. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O psicopata que atraía, estuprava e matava mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. Um dos poucos que escaparam das mãos de Pedrinho. Tem um monte aqui pra ser morto, Francisco. Inclusive aquele que chegou esses dias, eu posso ver ele de longe e me dá uma nojo, ó. Aquele estuprador que matou um guiano, o maníaco do parque, né? Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente. Agora falou um dia pra ir embora e eu acabo com um desgraço desse aí. Quando a moda era o Zemo, eu era punk. Eu derrubei o bico no chão, slam dunk. Uma no meu vale mais que toda a sua gangue. No teu bonde tem uns que até mamar por pó. Quando eu era menor, era só cocoricó. Agora eu quero putas pra me sentir melhor. Um chinês cola na minha banca e não dialoga. Em uma semana ele tá falando gíria. A forma de trabalhar das formiguinhas me inspira. Um ajuda o outro e nessa a favela fica rica. E quando nós vira pop é melhor sair da frente. Rock and roll eu fumo maconha na tua rua. Vagabunda nua e eu não amo ela. Ela é uma cadela, eu boto forte na xereca. Abre a perna e se prepara que o B.O. tá em pé. Mete o louco e fingi que errei o buraco. O verdadeiro, serenamente com canivete na traqueia. Dando no bico, dando na barriga, B de fé. Doente, o B de melão, e a gente não sente a fé. Nossa triste é chave. Eu tô ligando, nesse ar, você vem ligar. Estamos levantando o seu endereço. Olha a grande, olha a respiração baixa. Minha voz de rádio continua incomodando. Estou sozinho sofrendo, o inferno é minha casa, mãe. Tô maníaco, eu tô Tenho trampo e estoura sua carta dentada. O neguinho do meu bairro odeia a gente da sua vaga. Se tamo com arma, tamo mirando na sua vaga. Você é uma cadela, você não fala, nego. Você não adianta, e a nega te deixou um pouco perturbado. Lendo coisa, fraca do neguinho, cê tá amaldiçoado.